seguidos do Luda, cola os 2-0, mantenha a proa até 3 mil pés e chame o controle 19-8, mantenha a proa até 3 mil pés. Confirmo. Isso é 1010, 18.6, ponto de espera. Índia, ponto de espera 18.6, obrigado, um ótimo serviço. Obrigado. 605. 605, complete LS, torre 18.6. 18.6, obrigado. Tá 3153, mantendo a proa ainda, desça 2 mil pés, ajuste 1010. Para 2 mil, mantendo a proa, tá 3153. Limite ainda o lock? O lock. É. Salvador, bom dia, Golo 605. A 4 milhas do Índia Serra. 605, continue a guarda a pista livre. Guardando, 605. Autorizado Campinas, nível 360. Decolagem no zero, curva direita, saída da Euleda Bridge. Em Bridge intercepta a rota do seu plano. Está autorizado, conforme a rota do plano de voo. Controle 19-8, torre 18-6 dúzia, transponder 5563. Muito bem, autorizado 360 para Campinas, decola da 10, da Euleda Bridge, depósito da rota do plano. 19-8 é o controle, 18-6 torre, 5563 é o transponder, 4069. 4069, correto, reporte pronto. Já. Esquilo Zulu, contato radar, suba o 090, será Conde. O Zulu cruzado 2 mil, momento. Mantendo até cruzar 3 mil. Está liberado, suba o 90 na Conde, o Esquilo Zulu. Curva na esquerda. Curva pela esquerda, da LF. Ah, pela esquerda então. Tá joia, obrigado. Charlie Mike, chame Recife, frequência 13325. Alfa Charlie Mike, 13325, bom dia. Trip 53, no meio indicado. Tá, 285 agora. Conforme a carta. Ciente. Alô, Salvador, bom dia, Golo 642. Informação Gol, autorização para Recife. Dois, gente, vou confiar agora em qualquer dois. 619. Direito 219 por 990. Fiz 153 estabilizado. Afirmativo, nem elétrico. Torre 18-6. 18-6. Alfa India Bravo, desça para 2 mil pés, autorizado ILS. Tráfego que o precede, Airbus com 130 de indicada, passando Duna. Será que ficou muito rico? Vai atingir o 080-5316. Desça para 2 mil pés, ajuste no 0 ou no 0. 2 mil com 1.010. Oi, Salvador, bom dia, tá 3153, 3 milhas. 3153, continue, aguarda a pista livre. 3153. 22 é a torre. Afirmativo, decola de imediato se autorizado. 22 modifica a saída para agora e levar o direto, ok? Com curva direita. Direito agora levar o direto, tá joia? Obrigado. Prossiga. Cliente, escute a Golf, aguarde, seu número 2. Confirma? Escute a informação Golf e aguarde, senhor segundo. Ok, obrigado. 9910, só correção. Está autorizado via Aquila até o Pátio 3. Via Aquila até o 3, obrigado. Cópia 642. Recife autorizado, 390, na Peruíbe 58, decola no zero, esquerda, na PUC Aracaju, 198 controle, 5564. O 390 autorizado via Peruíbe 58, decola no zero, curva esquerda, PUC Aracaju, 288 controle, 5564, transponder, vou no 642. 198 controle, vou no 642, gate 62. Correto, 198, reporte pronto. Quanto 642? Curso localizador 5306. 605, táxi Alfa Quilo, pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal. Alfa Quilo, pátio 3, reportaremos para ingresso. Vou no 605. Qual a velocidade do tráfego para frente? 140 nós. Vou no 804. Tá pronto para a cópia, assistente da informação ativa. 804, informação Golf, o número 2 para a cópia. 5 da Golf. Qual a rota do plano do Gol 804? Após o Gol no 4. Ainda bravo. Alfa Dia Bravo, torre 18 mesmo. Isso mesmo, aqui. Confirme a Pesolo 14 até o Galeão? Até Balacente, aí. Não entendi o final, a última mensagem. Bravo, bravo, Charlie, é o início do procedimento lá no Galeão. É o Pesolo 14. Gente, até Barbacena. 5-7-2-2 ali, mantém agilizando manobras para a decolagem. 5-7-2-2. Vai agilizando ali, mantém. 5-7-2-2. Bom dia, Papa Romeu, Alfa Bravo, 2 milhas externas, baixo para baixo. Alfa Dia Bravo, continue e aguarde a pista livre. Visão 53, aos 29, direita, 1219. Direita, 219, 3153, tá já. 1605, tá ingressando macio. Afirma, pai 3, reporte para ingresso. Salvador, o 4069, puxa acionamento, posição Cungo. Guarde puxando. Guarda. Bravo, Alfa, copia. Fala Salvador, muito bom dia. 3153, livrando na sua escuta. 3153, táxi Alfa, Alfa Aquilo, ingresso para 3, reporta ingresso para principal. Alfa Aquilo, pátio 3, reportar ingresso lá? No pátio principal. Pátio principal, ok. Logo do 605, para ingresso no pátio 3. 605 ingressa no pátio 3 e mantenha na saída do pátio 3. Vai ingressar e manter na saída do pátio 3. Vazou autorizado puxo no 1 na reporte táxi. Autorizado chamo táxi. 804 na escuta? 804, prossiga. Eu confirmei com o centro a rota que tem aqui no sistema do senhor via Upper 50. E deve o Upper 9857. Legal, vou alterar aqui. É, vai ser por esse, através desse plano aí. Afirma, só um minutinho por aqui. Obrigado. 198, obrigado, bom dia, senhor. Obrigado, senhor. 2360, na Upper Whisky 50, decolagem no zero, curva direita, saída da El, Leda, Leda voa Bidev, intercepta Upper Whisky 50. Controle 198, torre 186, transponder 5572. Zero Web. Curso localizador 5316. 5316, torre 186. 186. Curva direita, controle 1198, transponder 5572. Correto, após ler, o senhor vai voar Bidev, reporte pronto. Ok, Bidev, reportará pronto. Voo no 804, pode? 804, pronto, a cópia. Pesado Galeão, nível 360, a rota é Upper Whisky 50, Bidev, Upper November 857, após Sierra Golf Romeo, intercepta Upper Zulu 16 e prossegue até Grosso. O controle é o 198, torre 186, após a decolagem curva direita, saída da El, Leda, e após Leda voa direto Bidev. E o transponder 5570. Tá legal, tá autorizado então nível 360. A rota vai ser de Upper 50, Bidev, Bidev, Upper 987, Serra Golfo Romeu, Upper Zulu 16 até Grupo. 198 controle, 186 é a torre. A saída vai ser da El, Leda, Leda, depois Bidev, 5570 é o transponder, vergou 1804. 1804, após Bidev, Upper November 857. 857, é o afirmativo. É o que eu estou lendo aqui, obrigado. Correto, repasse pronto no portão 10. Repassará no portão 10, boa noite. Sólogo no 605, saída do bate 3 aguardando. Bem, né? Mantém agora. Não, aí está feito, presidente. Fala, bom dia, Papa Romeo Alfa Índia Bravo, de Bravo. Alfa Índia Bravo, táxi Alfa Aquilo até o Pátio 3. Alfa Aquilo 3, Alfa Índia Bravo. Táxi Azul 4069, 124 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, alterna R, Ribeirão Preto. 124 no POB, Índia Alfa, 1018, quanto espero, bom voo. Muito bem, Índia Alfa, torre 18.6, quanto espero. Um abraço a todos, tudo bom. Liga portão 03. Salvador no 715, bom dia. 715, mantém escuta. Tá, escuta. Voo no 605, prossiga para o portão 3. Portão 3, voo no 605. Portão 3, 153, prossiga para o portão 8. Posição 83153. Cinco Golf em curso, aguardo coordenação em cópia Brasília. Na sua escuta, 1-7-5, a saída prevista? Saída Gole. Gole, obrigado. Solo Salvador, Gol no 642, 12 a puxa do cancelamento. 612, aguarde puxa, 642. Aguarda no 642. Torre de Salvador, bom dia, Azul 4069, pronto, ponto de espera da 1-0. 4069, além mantém. E mantém. Direito 219. 253 no meio. 253 no meio, táxi Alfa, Kilo, Pate 3, atenta sinalizador. Alfa, Kilo, Pate 3. Brasil 4069, autorizado decolagem, vento norte, 2 nós. Livre decolagem, 4063. 69. Prossiga. Brasília autorizado, 360, Napa Zulu 17. Decolagem, pistão no zero, curva direita, saída gole, transição, fito. O controle 18, correção, controle 1198, torre 186, transponder 5575. Gol, 1-7-5, autorizado nível 360 para Brasília, para Zulu 17. Decolagem no zero, curva direita, gole, fito, 198, controle, 186, torre, 5575, é o transponder, gol no 7-6. 7 no 5, correto, reporte pronto, portão 4. Vai reportar pronto no 4, gol no 7 no 5, obrigado. 642, autorizado, push no 612. Afirmativo, está autorizado, 642. Salvador, muito bom dia, Azul 4069, decolado na sua escuta. 4069, bom dia, contato radar, Subo 360. 360. Web 5722, chame Recife 1260. 1260 Recife, bom dia. Bom dia. Zona 4 Aracaju, HGCOP, a Mili 11. Questão Mili 11, possibilidade de coordenar 150, por gentileza? Gente. Obrigado. Então, 130, 130. Whisky Zulu, cheque sua altitude. Tentando 7 mil, senhor, tá? 7.900. Vai pra 6.900. Solo Salvador, gol no 642 para o táxi, é o B91, alterna Salvador, 3 horas e 16. Do 2, Juliette Alfa até o ponto de espera. 18-6. Juliette Alfa até o ponto de espera, 642. Ponto de espera, transfere 18-6. Solo, gol no 607, no portão 5, pronto para pushback e acionamento. Usado. Sede, no 607, coordenando com a equipe de solo, após o gol, a retaguarda está livre. Após o gol, a retaguarda está livre e o gol no 607. Tia Juliette, o nome é 42? Crime? Segue Tia Juliette? Pode prosseguir. Solo, gol no 804, posição 10, pushback, treinamento. Autorizado, chame táxi. Chamarei táxi. Corre Salvador, bom dia, Golo 642, aproximado do ponto de cardão 0, pronto. 642, bom dia, autorizado ingresso e decolagem, vento norte ou norte? Afirmativo, ingresso e decolagem, 642. Desça para 2.000 pés, chegada bom, reajuste no 09. Agora vem a 42. Gol no 897, conta. Copia, gol no 897. Prezado Confins, nível 360. É, saída da El Leda, após Leda vou direto o bridge e prossegue na UPR Zulu 16. Controle 198, torre 186, transponder 5577. Autorizado com fins 360, saída da El Leda, depois Leda bridge, bridge UPR Zulu 16, 198, controle de saída, 118, torre 5577, gol 1897. 1897, correto, reporte pronto. Tempo para reportar pronto, está no 9. 98, Bobiá. 98, obrigado. Passa, top. Solo, gol no 804, está pronto para o táxi, POB 140, Campinas, 3 horas e 40. Tem 140 a bordo, táxi até o través de 62. Até o través de 62, gol no 804. 390, gol no 642. No 19 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna Galeão. Trente, Juliette Alfa, 1011, agora no ajuste. Porto 18612, 607. Juliette Alfa, teu ponto de espera da 10, gol 1, 607. 204, via Juliette, teu ponto de espera. Via Juliette, até o ponto de espera da 10, gol 804. 5. 3325. Trip pronto a cópia. Trip 5-5-4, cópia. Corre o gol no 607, ponte espera pronto. 607, ingresso decola, variável com 3-9. Ingresso decola, gol no 607. Salvador, gol no 715 para pushback. E acionamento na posição 4. A posição 4, autorizada em posse táxi. Portaram para o táxi, gol no 715. Salvador. Salvador, muito bom dia. O TRAN 3890, informação a Golf. 3890, escute o hotel, mudou só o altímetro. Aguardando o recife. Aguardando. Salvador, muito bom dia, gol 804, ponte espera da 10. 804, ali mantém a 10. Ali mantém a 10, gol 804. Solo Salvador, é o trip 5-5-4. Prossiga. Já tem autorização, por gentileza? Faz de cópia do trip. Trip. Cinturão 4, cópia. Afirmo. Aracaju autorizado, 130, decolagem da 10, curva esquerda, saída Conde, controle 198, torre.